Para final, da 17 contra o embaixado cercado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, pouso autorizado no 7. 120 graus, 05 nós. Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, aos 35, táxi livre, frequência livre estacionada. Controle. 60 milhas sudoeste do VR de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chamilhão 120, decimal 1, bom voo. 120, boa. Salvador, será o 9975 para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamada táxi, será o 9975. Será o 9975, alterna Galeão, 6 horas de autonomia e 3 a bordo. Táxi, pátio, Índia Alfa, quanto espera, 1895, ajuste de altímetro 1008, será o 9975. 1018, pátio, e quando, quanto espera, 1895, será o 9975. Aproximando-se Ponte Pedra, está pronto, Sideral 9975. Sideral 9975, autorizado a alinhar e decolar, 120 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 9-0-9. 9-0-9, nível IA decolada 10, Sideral 9975. Geral 9975, decolado ao 51, controle 120-8. 208, vai chamar, obrigado. Boa noite, bom dia. Para 3109, 3170. Controle, bom dia. Sideral 9975. Sideral 975, contato radar sobre o 340. Sobe ao 340, Sideral 9975, alguma chance? Voar direto Motiva? O Sideral 9975 está autorizado direto Leda da Presente. Leda da Presente, Sideral 9975, obrigado. Três 170 confirme transporte de jovens vitais. Tranquilo, transporte de jovens vitais, 3 170. Quanto será a restrição de velocidade em etapa, senhorita? Para todas as restrições de velocidade e altitude para o TAM 3170 em todos os fixos da etapa. Embraer 9975, da presente voo direto por base. Confirmado o nome da posição? Por base. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor, por base. Por base, Sideral 9975, voando, obrigado. 3170, desce para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado a sinal do procedimento IELTS X-Ray para pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2310108, LSP X-Ray autorizado, encontrará estabilizado 3170. Autorizado, chame no térmico. Amarelo, muito obrigado. Ok, agilizando, ok, agilizando devido a tráfego vindo para pouso com transporte de óvulos. Ok, muito obrigado. Recife, 1251, alternando 13395. 1251, 3395, vai chamar, obrigado, bom dia, será o 9975. Nada, bom voo. Já, bom trabalho. Botan 3170, retornando leve de Juiz, já está retornando para a Flor de Tuna. Né? Desvio, repassou o término, está 3170. 3170. Salvador, bom dia, o 4216 Azul, informação Alfa para o 150. O 42 Mamecha, o controle Salvador, da presente, voo direto ITAP, descendo para 3.000 pés, ajuste no 018, canceladas todas as inscrições desta Mari. Ok, está canceladas as inscrições na torre de ITAP, aguardando a proa de Duna, descendo para 3.018, 4216. Três, completa o final do procedimento ILS para a pista 10 de Salvador e chame torre, frequência 118, decimal 95, 118, decimal 90 e 5. Completa ILS 1895, muito grato, boa noite, 3170. Autorizado no 30 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 10. 08, repouso na 103, 170. 770 no solo 08, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá 3, 970. Caso 42-16, desça para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado a final do procedimento ILS 3-1-0-1-8, ou informe estabilizado do X-Way, ou 42-16. Alfa, está Juliette, está 3170. Então, 3170, ingresso táxi Juliette, portão 90. Juliette para o 90, está 3170. Papa 2, o Nominha, fazendo um pequeno desvio à esquerda e já retorna na proa de Dona. Papa 2, o Nominha. Salvador, it's 1018. Thank you, 1018. Direct to Duna, 10,000 feet, come to you, 520. Apu ILS 4216. 42, 16, completa o final do procedimento ILS, quem chame torre 18, 19. 1895, muito obrigado pela coordenação da proa. Torre Salvador, bom dia, ao 4216, agora a final de 7 milhas e meia. Azul, boa noite, 4216, pouso autorizado, pista 90, vento 930 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90 noite. Livre, pouso na 10, o 4216. 3520, distance 2000 feet, KNH 1018. Clear tunnel spray approach, runway 10, observer report established on localizer. Alô, 2-1, mantenha minha frequência, táxi via Alfa, reporte Encha Juliette. Via Alfa, reportando para Juliette, o 4-2-1. Azul 4206 se aproximando da Taxi Juliette. Com a Azul 4206, ingresso Taxi Juliette, portão 2. E a Juliette, portão 2, o 4206, boa noite. Victor, da 9857, bom dia, informação Alfa, autorizado bom, seu nome é Zero. Da 9857, boa noite, espera identificação, desça para 4.000 pés na chegada bom, ajuste 10018. 4.000, 10018, chegada bom, boa, 9857. Five two zero stabilizer. Right now, stabilizer come 3-4-0. 520 complete final X-ray approach runway 10 and contact tower frequency 118.95. Everyday 3-5-0. Tower, good morning, down 3520, final approach 10. Good morning, down 3520, clear to land on runway 10, wind 140 degrees, 7 knots, green 1018. It's land 10, down 3520. Down 3520 on the ground at 31, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Alpha Juliet, approach for Juliet, 3520. taxiway Juliet 10350. 3520 taxiway Juliet 1007. Juliet 07 for 10350. Cancelado as restrições à frente, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 8, autorizado acima do procedimento que ele é que tem para a pista 1-0 de Salvador, passo estabilizado. Autorizado direto para 2.000, qual é a Duna da presente? Autorizado Duna, UTA 986.